Assinalou-se no passado dia 14 de novembro o Dia Mundial da Diabetes, uma comemoração instituída pela Federação Internacional de Diabetes e pela Organização Mundial de Saúde em memória do dia de aniversário de Frederick Banting, que foi o responsável pela descoberta da insulina em 1922. Sabia que a diabetes é a doença não transmissível mais prevalente, afetando cerca de 415 milhões de pessoas globalmente e com estimativas de atingir 642 milhões até 2040. Torna-se então fundamental educar para proteger o futuro. A maioria dos casos de diabetes refere-se à diabetes tipo 2, que é amplamente evitável por meio da atividade física regular, uma dieta saudável e equilibrada e a promoção de hábitos de vida saudáveis. A principal ideia é que não sejam apenas as equipas de saúde os responsáveis por colaborar neste reverter deste flagelo. Também cada cidadão e cada família têm um papel importante na prevenção da futura diabetes. Mas então, o que é a diabetes? A diabetes é uma doença que se caracteriza pelo excesso de glicose, o açúcar no sangue, que pode aparecer também na urina e por outras alterações no organismo. Esta alteração resulta de defeitos ou na secreção, ou seja, na produção de insulina pelo pâncreas, ou pelo aumento da resistência à ação da insulina, ou seja, esta deixa de atuar como devia no organismo. Os principais fatores de risco são a obesidade, o excesso de peso, ou seja, uma baixa atividade física, e a história familiar. Por outro lado, também os hábitos alimentares com alimentos ricos em açúcar colocam a pessoa em maior risco de desenvolver diabetes. Então, o que podemos fazer para prevenir o aparecimento de diabetes? Podemos começar por alterar alguns hábitos de vida, começar a ter uma atividade física regular, controlar o peso e ter hábitos alimentares saudáveis, evitar o aporte exagerado de hidratos de carbono, os chamados açúcares. Neste aspecto, as famílias têm um papel educacional muito importante. É nas famílias que aprendemos, com a nossa família, a comer bem e a ter hábitos de vida saudáveis. Portanto, passa pela família incutir o consumo de sopa, vegetais e legumes e evitar que haja em casa alimentos açucarados, como sejam guloseimas, gomas ou outro tipo de alimentos ricos em açúcar. Se a família tiver o hábito de fazer pequenas caminhadas ou alguma atividade em grupo, também ajuda bastante a incutir esses hábitos de vida nos filhos e ou nos netos, no caso de serem já avós. Mais vale prevenir que remediar. E a diabetes é daquelas doenças que atempadamente podemos evitar o seu aparecimento. Se tiver dúvidas sobre então como prevenir, fale com a sua equipa de saúde e as suas dúvidas serão esclarecidas. Esteja atento também a sinais e sintomas que lhe indicam que pode estar a desenvolver diabetes. Perda de peso acentuada, sede exagerada, urinar vezes com várias idas à casa de banho, são sinais que nos podem indicar que estamos perante o início de diabetes. Assim, se apresentar algum destes sintomas, contacte a sua equipa de saúde. A diabetes, apesar de ser uma doença crónica, se diagnosticada atempadamente e se cumprimos o tratamento, podemos evitar complicações de maior a longo prazo.